Lembro quando éramos só crianças. Com cegas velas que de mulher sonhadas. Tínhamos até o sol se pôr. Caminhávamos juntos pelos caminhos da vida. Cada risada, cada segredinho eram capítulos de uma história nossa. De tardes quentes e noites estreladas que ficaram pra sempre em nossas lembranças. Assim, com a amizade sempre a nos guiar. Entre o tempo e o espaço, sempre vamos voltar. Aquelas tardes, ao som do riso, ao calor do lar. Épocas em que tudo parecia tão simples, com sonhos sendo tão claros e verdadeiros. Calor do abraço quando o dia não foi fácil, e alegria nas vitórias em cada passo dado. Cada momento um tesouro escondido, guardado nas páginas do tempo em nossa memória. Os domingos em família, os planos malucos e o amor que sempre foi a nossa fortaleza. Momento, um tesouro escondido, guardado nas páginas do tempo em nossa memória. Os domingos em família, os planos malucos e o amor que sempre foi a nossa fortaleza. Nossos melhores dias, nós vivemos assim, com a amizade sempre a nos guiar. Vamos voltar aquelas tardes, ao som do riso, ao calor do lar. E mesmo que o tempo passe, nos leve pra longe, cada reencontro é um retorno ao lar. Porque a amizade que vivemos, os momentos que sonhamos, estão eternamente guardados em nossos corações. Tivemos as memórias que nunca vão se apagar. Porque nossos melhores dias, eu sei, sempre serão com você no meu coração.